uma boa noite. Então, meu Eco Índia, definitivamente para o nível 050, na sua na posição piloto, você consegue ainda presente? Está confirmando, o Romeo Eco Índia vai posar na 190 ou 197? Na prova de pelo. Controle é o Papa Romeo Mike Ecoquilo, boa noite. Boa noite, Papa Romeo Mike Ecoquilo. O nome do PES corredor Axé, informe no farol da barra. O Mike Ecoquilo. Portugal 022, contact now receive center, frequency 126.85, if enable 125.45. 126.85, if enable 125.45. Relative control, let's begin on the 022 heavy, thank you, bye. Bye. Guardião, frequência de meio 2, horas 40, direito 219, chama. Direito 219, agora meio 2. Todos os bairros ficaram tirando a 7, não deu foco, né? Fiquei com a Tátio? Tátio, 5 BBTA, meu comandante. Ok, está autorizado então o táxi à direita, BTA, estacionar frequência livre e seu solo aos 4 anos. Positivo, táxi até a BTA, o... Vamos ver o foco, né? Fica na linha. 60 Livre Pouso, 180 graus, 10 mais, pista 10. Livre Pouso na 10, Rono 601. Manter o trip 5415. 415 autorizado, alinhar e manter. Azul 4206 para o táxi, 84 a bordo, 3:30 alternando Maceió. Gente, 84 a bordo, altímetro 1008, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.96, bom voo. 08, Índia Alfa, noite décima meia, do 4206, boa noite. Plano 612, táxi via Juliette para o portão 1, observando o azul saindo no táxi. Juliette, portão 1, observando o azul, plano 612. Vagão do grupo. siga 02. Prosseguir para Salvador e pouso? Prosseguir para pouso em Salvador? 20, a gente está pronto aqui no 06, tem a possibilidade de iniciar enquanto aguarda? Aguarde, não temos o seu código transponder, precisamos da confirmação do centro antes de autorizar. 6720. Tem possibilidade de iniciar o pushback enquanto aguarda o código transponder? Aguarde, aguarde apenas um minuto. Tá ok, então você escuta, aguarda. Ali está pronto. Boa noite, azul 406, pode esperar no 0 pronto. Felipe é autorizado ali e manter no 0, ou correção azul ali, autorizado ali e manter no 0, 4206. Ali e manter no 0, azul 4206. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, aciona 5062, controle 120, decimal 8, corteja. Galeão 360, Perzulu 10, decola com curva à direita da Euleda Bridge, 5062, 5062, 128, 6720. Cotejamento correto, autorizado para o pushback sonamento, chame para o táxi. Autorizado para o táxi, 6720. Mike, aquilo, o reporte está pronto. Mike, é com aquilo. Prossiga. Uma possibilidade de continuar na descida, está melhorado com o 0-0. Autorizado para 3.010.018. 3.010.018. Salvador, trip 5415, boa noite. Boa noite, 5415, contato radar, suba 140 após 2000 pés, direto coral. Sobe 140 após 2000 pés, direto coral, 5415. Guardião em Pinto. 102, chame Torre Salvador, noite, pessoal, meia. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa. Guardião, boa noite, Guardião 02. Guardião 02, prossiga para a final do GRAE, informe, Guardião 02. Final do GRAE, informará, grato, Guardião 02. O 4206 livre a decolagem, o vento de 120 graus, 120 nós. Sabe que o tráfego decolou à sua frente, o TR da Trip, está curvando à direita, agora aproximadamente a 4 milhas da cabeceira 28, já comprou a Gireus, ok? Sua curva vai ser à esquerda. Livre decolagem do 4206. No 601, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o 4, vou no 601. Guardião 02 avistado, está autorizado a aproximação, pouso no GRAE, informe no solo, vento 120 graus, 10 nós. 120 com a dezena, avistado, autorizado, informará no solo, controlado, Guardião 02. Salvador Abjet 6720, 158 a bordo, 3h30, Guarulhos, solicita o tempo. Tipo 158 a bordo, altímetro 1018, observe o Boeing da Gol, ingressando no pátio para o portão número 4, após o mesmo, segue via Índia e Alfa, no pátio espera Torre 1, noite decimal 6, bom voo. Após o voo, pátio Índia Alfa para o Fone Espera, 18.000, web 6720, obrigado, boa noite. Estado radar, sou 370 na Puca. Puca 370, azul 420. Ok, estou ciente então, Mike Gudelta. Informe o término. Temperatura 26,26, ajuste no 018. Brasília, aborto, transição elefa. Toque elefa, obrigado. Boa noite, objeto 6720. 6720, está autorizado alinhar e decolar. Vem tudo 20 graus, 142. Alinha e decola, dá 10-6720. Mike, é aquilo, copiou? Mike, é aquilo, Salvador. É aquilo? Mike Esquilo, chame Torre, no 86. Ô, Mike Esquilo. Romeu é com Índia, desce para 2.000 pés, 1.018 permanece, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Sinal de Itapuã, para a possibilidade de pouso na 107, fazendo o circuito pela esquerda. Para pouso 17 está presente e vai curvar a esquerda para a norte, para a base pela direita, confirmo. Afirmativo, base pela direita. Está autorizado então, está presente para o norte, chame na base para a final 17. Ô, Mike, é com aquilo. Já temos o seu plano pronto para cópia? Copia. Autorizado do Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5101, coteja. Autorizado, nível 360, rota de agora plano de voo, Upper Zulu 17, saída arbor, elefa, primeira cura pela direita. 120, decimal 8, controle, transponder 5101. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. É 720, decola 53, controle 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6720. 6720, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL, na presente pode valida. 360, vai valida ao 6720. trip 5415, possibilidade da presente a Praia UNEP? Vai manter pro de coral e aguarda a coordenação com o controle de alto. Afirmo, mantém coral e aguarda a coordenação com o controle de alto. Azul 4206, chame Recife em 1685, boa noite. 1685, boa noite. Para o táxi Gol 956, 161, 1315, Natal. Gente, 161 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 6, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera 186, uma boa, boa noite, 56. Do solo, 7 quilos, seu solo 5-5, estacionar a frequência livre, informo que tem o Mike Acudelta em teste de motor no pátio. O Mike Acudelta. 7, frequência livre. Salvador, boa noite, ou Xanar 6259, autorização 380 Guarulhos. Estou autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5075, coteja. Autorizando Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16. Decola da El, Leda Bridge, primeira curva à direita, localização do controle 1208 e o transponder 5075 ou Xanar 6259. Protejamento correto, chama para pushback suplemento. Chama lá, está na posição 2 ou Xanar 6259. Salvador, é o gol 1755. 755, prossiga. Autorização com fim 360. Gente, o seu plano era para 19h50. Sabe informar se foi feita a DLA? Acredito que sim. Ok, Romero com Índia, chame Torre Salvador no 9306. 18 também, a Índia, boa. Da Leda Brito. Salvador, boa noite, bom noite, 6.0, dá um 0, pronto. Mantém a posição. Vai manter a posição, bom, 6.6. Ingresso agora, direto, separado? Negativo. Ok, então mantenha a posição. Romeu, com Índia, passou externo, trem é fixo. Sente, com Índia, vai prosseguir pouso 1-0? Pouso 1-0, já fiz o alvo. Sim, sim, está autorizado pouso pista 1-0 com vento de 1-2-0 graus, 1-0 mais. 1-2-0 graus, pouso autorizado 1-0, Índia. 5. Ok, vamos verificar com o PLN, mas aqui no sistema não estamos vendo nada, verifique com a companhia também. Da Gol, ciente da Uniforme, passa 200 para 160, na chegada bom. 1273, identifique, chegada bom, fideça para 4000 pés com 1018. Golf 4000, 1018, 1273, da Gol. Objeto 6720, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, 6720, boa noite. Salvador, vou no 755. Solo Salvador, vou no 755. Esse 5000 autorizado ali a manter. Mantém 190, boa noite, 5000. Foi contactada a empresa e eles receberam um e-mail de confirmação a DLA aos 2105 Zulu. Ok, nós não temos aqui no sistema, vamos verificar com o PLN. Com Indiano solo 02 direito, 29 solo. 219 solo India fora. Solo, Alberto India, tá livrando da 10. Tá solicitando o transporte aqui, pátio 385. Confirma, pátio destino? Pátio 3. Tá autorizado? Autorizado, Alfa Kilo, pátio 3. 5415, ideal, 201, grato. De cópia. Boa. Eco Índia, entra em contato com o fiscal do pátio para transporte. Ah, tá bem. Vai solicitar aqui diretamente. Obrigado, pai. 755 na escuta? Sim, ok, o Centro Recife não recebeu a DLA, eles têm o mesmo plano que nós, o para o 1950 já vencido. É, entre em contato com a empresa, vai ter que ser feito novo plano. Excelente, boa noite. Aproximadamente 20 milhas a fim de evitar a formação. A posse em condição de voo a pelo. Está livre. Livre de desvio, informaremos na proa de pelo. 276 a gol. A formação está exatamente em bom. Sim, tio. Beleza, Salvador, boa noite. Boa noite, 56. Boa noite, 56, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 390, vigilância. 390, noite, 56. Aguarde apenas um minuto, vamos verificar o seu código transponder com o Centro Recife. O 3567 está previsto para a transição elétrica. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5050, coteja. Brasília 380 autorizada, Perzulu 17, arbor elefa. Decola 10 curva direita, controle 120 decimal 8, transponder 5050, estamos na 10. Planejamento correto, para pushback sonamento. Salvador, solo, gol no 755. 755, prossiga. É, foi dito a nós sobre a DLA, o número 70 de São Paulo. Viu? Ciente. Pela direita, 1273 a gol. Sente no 273.